dois, um, dois, três. E eu sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá embalando, mexendo todo, subindo e pintando. Tu vai descendo todo, subindo e pintando. Tu vai descendo todo, subindo e pintando. Tu vai descendo todo, bebê. Acabei de ver o exame, é deu positivo, vai ter que trazer o bumbum pra regular. Relaxa aí, bebê, vem comigo, vem, vem, vem. Eu sou que tem que atar do bumbum e meu bumbum tá endoidando. Descendo todo, subindo e pinando. Vai descendo todo, ou subindo e pinando. Ou vai descendo todo, subindo e pinando. Ou vai descendo todo, bebê. Paciente, deixa eu te falar. Acabei de ver o exame, deu positivo. Até que trazer o bumbum, um netinho vai regular. Eu regulo esse negócio pra você. Não para não, empire, empire, vai. Oi, regula esse bumbum, oi. Regula esse bumbum, oi. Regula, vai. Tu, tu, tu, pai. Regula esse bumbum, oi. Regula esse bumbum, oi. Regula esse. Se balança, né, bem. Sendo torto, subindo empinado.